segredo é a diversificação. A rentabilidade no mercado financeiro é só um dos indexadores. A gente tem que analisar também a liquidez, né, o prazo que o valor está investido, o risco do banco e diversos outros fatores que corroboram para você tomar a decisão de investimento. Então, quando você passa de um patrimônio que seja de 10, 20, 30 milhões, o jogo não é mais sobre rentabilidade, mas a diversificação do patrimônio. Entre a poupança e investimentos mais sofisticados, é preciso ter atenção ao perfil do ganhador, aos riscos e à proteção do patrimônio. Felipe Marcelino destaca que uma boa estratégia pode garantir renda por muitas gerações. Uma rentabilidade básica desse patrimônio hoje na Selic daria por volta de 10 bilhões bruto ao mês. Tirando imposto de renda, seria por volta de 8, 8,5 ali. Depende do prazo que você deixar o valor aportado. Então, é muito dinheiro, né? A diversificação é a chave. Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes, para a Rádio Nacional. No último dia do ano, a expectativa em torno da Mega da Virada só aumenta. O prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão faz muita gente sonhar alto, e não só com luxo. Para se ter uma ideia do impacto social desse valor, seria possível construir cerca de 5 mil casas populares no Brasil, considerando um custo médio de R$ 200 mil por unidade. Moradia digna para milhares de famílias que hoje vivem em situação de vulnerabilidade. Mas o dinheiro também abre espaço para sonhos bem mais individuais. Com esse mesmo prêmio, uma única pessoa poderia, por exemplo, viajar todos os dias durante mais de 50 anos em uma suíte de primeira classe, como as da Emirates, na rota São Paulo-Dubai. Cada passagem desse tipo custa em torno de R$ 53 mil, só de ida. A Cláudia Ferreira da Cunha apostou em um bolão, mas também faz sua fezinha individual. Para ela, o prêmio representa a chance de realizar sonhos importantes. Minha casa própria, uma casa no lugar que eu quero, e construir a casa da minha mãe lá na fazenda. Construir de novo, jogar tudo lá fora e fazer tudo de novo. Esse é o meu sonho. Mas imaginar ganhar sozinha um prêmio desse tamanho ainda parece difícil. Chega a ser injusto, né? Com tanta gente que precisa, né? A gente consegue ser. Mas assim, é muito dinheiro, não dá nem para imaginar uma quantidade de dinheiro desse. Mas assim, né? A gente sabe o que fazer, coisa para fazer tem, e muitas. O sorteio da Mega da Virada será hoje, a partir das 10 da noite em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa. As apostas podem ser feitas até às 8 da noite nas lotéricas, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor é dividido entre quem fizer 5 acertos. Até lá, muitos brasileiros seguem fazendo planos e sonhando com um ano novo que pode começar bilionário. De Brasília, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. A televisão aberta do Brasil agora é 100% digital. O sinal analógico foi completamente desligado nessa terça-feira, uma transição que durou quase 20 anos. A transmissão analógica marcou presença nos lares brasileiros por mais de 7 décadas. Tudo começou com a inauguração da TV Tupi em São Paulo no ano de 1950. Com o sinal digital consolidado, o país abre caminho para a era da TV 3.0. Mais moderna, interativa e imersiva. A TV do futuro promete um salto tecnológico, mudando a maneira como o telespectador consome conteúdo. Será um sistema inteligente, integrado à internet e com qualidade de som e imagem de cinema. Segundo o Ministério das Comunicações, a implantação da TV 3.0 será gradativa, começando pelas capitais. Quem ainda não tiver acesso à nova tecnologia poderá continuar assistindo à programação pelo sinal digital atual. Os dois sistemas vão funcionar simultaneamente. Da Rádio Nacional em Brasília, O Renato processo de Ribeiro. alistamento militar de 2026 começa no dia 1º de janeiro e segue aberto até o dia 30 de junho. O procedimento é obrigatório por lei para homens que vão completar 18 anos. As mulheres também podem se alistar de forma voluntária. As inscrições podem ser feitas no site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente a partir de 2 de janeiro na junta militar mais próxima. No segundo semestre de 2026, após a etapa de alistamento, serão realizadas as fases de seleção geral geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. O serviço militar para os selecionados começa em 2027 e tem duração de 1 ano. Se houver vagas, o serviço pode ser prorrogado a cada 12 meses por até 8 anos. Desde o ano passado, as mulheres podem se alistar voluntariamente e em 2026 serão ofertadas para elas mais de 1.400 vagas. 1.000 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha. As vagas estão distribuídas em 145 municípios de 21 estados e do Distrito Federal. O objetivo do Ministério da Defesa é que o número de vagas para o público feminino cresça a cada ano. Em 2025, mais de 1 milhão de homens e 33 mil mulheres se alistaram para servir em 2026. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Já começou a contagem regressiva para o maior Réveillon do mundo, na praia de Copacabana, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O título, concedido pelo Guinness Book nesta terça-feira, reforçou a expectativa para a festa, que terá um show de efeitos especiais com queima de fogos durante 12 minutos. Um balé de 1.200 drones fará coreografias no céu, desenhando rostos, paisagens cariocas e frases simbólicas, em sincronia com o som espalhado por alto-falantes ao longo da orla. A previsão é que mais de 2 milhões e meio de pessoas devem estar lá para assistir à chegada de 2026. As 19 balsas com os fogos já estão posicionadas ao longo da praia e a operação de segurança e infraestrutura também já teve início com a interdição do trânsito na Avenida Atlântica, que percorre toda a orla e nas ruas de acesso. Nas areias, grupos de pessoas chegam a todo momento para garantir um bom lugar para assistir também os shows no Palco Rio, montado em frente ao Copacabana Palace. As atrações começam às 6 horas da tarde e o ponto alto será a apresentação de Gilberto Gil e Ney Matogrosso a partir das 9 da noite. Outros dois palcos montados em Copacabana terão shows também a partir das 6 da tarde para animar o público. A melhor forma para chegar à praia é usando o transporte público e depois seguir a pé. Quem vai usar o metrô deve adquirir com antecedência o passaporte de ida e volta para o embarque, pois na hora os bilhetes não serão vendidos. E atenção para o que não pode levar. Estão proibidos objetos de vidro, como taças, copos e garrafas, aparelhos sonoros, armas de fogo ou cortantes, bastão de selfie, bandeiras ou cartazes de divulgação, skates e bicicletas e drones. A Secretaria Municipal de Saúde montou 4 postos para atender a população, principalmente casos de embriaguez, intoxicação ou necessidade de hidratação. A chuva não deve atrapalhar a virada do ano, mas segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, pode ter pancadas fortes de chuva durante a tarde em toda a cidade. Para quem vai dar os 3 pulinhos nas ondas da praia, saudando o ano novo, é bom estar atento, porque a Marinha emitiu aviso de ressaca na orla do Rio de Janeiro, com início para o meio-dia de hoje e previsão de término para as 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro. As ondas podem atingir 2,5 metros de altura, oferecendo risco para banhistas e embarcações de pequeno porte. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane. Chuva acima da média em grande parte das regiões norte e sul e temperaturas acima da média em quase todo o país no começo do ano. A previsão do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, também aponta precipitações abaixo do esperado no centro-sul da região nordeste, no centro-norte da região sudeste e na faixa leste do centro-oeste. Para a região norte, os volumes podem chegar até 50 milímetros acima da média em parte do Amazonas, Amapá, Rondônia e Pará. Em Tocantins e sul de Roraima, chove menos. Na região nordeste, chove pouco na Bahia, centro-sul do Piauí, faixa central do Maranhão e no oeste de Pernambuco. Em áreas isoladas da Paraíba, Alagoas, Ceará, Piauí e Maranhão, a previsão de chuva acima da média. No centro-oeste, são esperados acumulados acima da média nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e em parte de Goiás. Nas demais áreas da região, deve chover perto ou abaixo da média. No sudeste, deve chover bastante em São Paulo e no sul de Minas Gerais. Já no centro-norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e em parte do estado mineiro, a previsão é de precipitações abaixo da média. Na região sul, todos os estados devem ter acumulados de até 50 milímetros acima da média, com exceção do centro-oeste de Santa Catarina e sul do Rio Grande do Sul, onde está previsto chover perto ou abaixo da média. Quanto às temperaturas, os termômetros devem marcar 1 grau Celsius acima da média em Tocantins, Minas Gerais, sul do Piauí, centro-leste de Goiás, Distrito Federal, centro-oeste de Mato Grosso do Sul, noroeste de Mato Grosso e faixas oeste e nordeste de São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Cruzar a linha de chegada na virada do ano. Por mais de 60 edições, corredores tomaram as ruas do centro da capital paulista para disputar a São Silvestre na última noite do ano. Desde 1989, a corrida passou a ser de dia. Eric Castelheiro cobriu várias edições da prova como repórter e depois passou a fazer parte da direção executiva do evento. Ele explica como o jornalista e empresário Casper Libero teve a ideia de criar a competição. Ele estava passeando por Paris, em 1924, e assistiu uma prova em que os corredores empunhavam ali tochas. Efeito super lindo ali à noite, com aquela vibração toda. Ele gostou, se entusiasmou, trouxe a ideia para São Paulo e já em 1925 criou a primeira edição da corrida. Alfredo Gomes foi o primeiro campeão. Era um atleta negro, um ano antes da primeira edição da São Silvestre. Ele estava representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Em 1945, a corrida passou a contar com participantes estrangeiros. Foram 34 anos até um brasileiro voltar ao pódio da São Silvestre, feito do pernambucano José João da Silva, que foi campeão duas vezes. A São Silvestre se tornou mista há 50 anos, ou seja, desde 1975, passou a incluir participantes mulheres. A portuguesa Rosa Mota é a maior vencedora da competição, com 6 títulos seguidos na década de 80. Ela inspirou outras mulheres, como a Maria Zeferina Baldaia, campeã da prova em 2001. Maria Zeferina conta que trabalhava na roça e corria entre os canaviais em Sertãozinho, no interior de São Paulo. Corri durante 15 anos descalça, porque eu não tinha tênis, o pé queimava, doía, chão quente, mas ali eu tava, engolia a dor e o choro e ia, para poder dar uma vida melhor para minha família. Depois da vitória minha da São Silvestre, eu escuto de muitas pessoas que me procuram falar que um dia quer ser igual a Maria Zeferina, quer correr a São Silvestre igual a Maria Zeferina. Costumo dizer, a Rosa Mota foi a minha ídola, minha inspiração. E hoje eu servi de inspiração e motivação, espelho para outras pessoas, isso não tem preço. Nessa terça-feira, 3 atletas entraram para o Hall da Fama da São Silvestre. Além da portuguesa Rosa Mota, que venceu 6 edições, também foram homenageados Carmen de Oliveira, primeira brasileira que venceu a prova, desde que passou a contar com competidores estrangeiros, e Marilson dos Santos, maior campeão brasileiro desde que a prova se tornou internacional. Para além dos atletas de elite que competem para vencer o percurso de 15 quilômetros, a São Silvestre também reúne corredores amadores que buscam superar limites e se divertir. No centenário, a São Silvestre chega à sua maior edição, com 55 mil participantes de 48 países, nas provas feminina, masculina, para pessoas com deficiência, além da São Silvestrinha, voltada para crianças e adolescentes. Com largada na Avenida Paulista, a prova começa pela manhã desta quarta-feira, às 7h25 para a categoria cadeirantes, seguida pela elite feminina, às 7h40, e às 8h05 é a vez da elite masculina. Com produção de Thiago Padovan, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Após o final do primeiro turno do Novo Basquete Brasil, foram definidos os 8 times que participarão da Copa Super 8, torneio que envolve os 8 melhores colocados da competição após 19 rodadas e que dá ao campeão uma vaga na Champions League das Américas. Em sua 8ª edição, a Copa Super 8 vai ser realizada em sistema mata-mata com jogo único. Campeão das duas últimas edições, o Flamengo busca o 5º título. O rubro-negro vai encarar nas quartas de final o São José. As outras partidas das quartas, Pinheiros e Paulistano, Minas e Corinthians, Franca e Brasília. Lembrando que o torneio de meio de temporada do basquete brasileiro vai ocorrer entre os dias 24 e 31 de janeiro em Belo Horizonte. A Liga Nacional de Basquete ainda vai divulgar datas e horários dos confrontos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Previsão do tempo para quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 22 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 50%. Aripuanã, em Mato Grosso. Sopra velhinhas com céu encoberto e chuva isolada. Temperatura varia entre 24 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo para quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Região Nordeste. Aracaju tem previsão de céu nublado nesta quarta-feira. Temperatura varia entre 26 e 30 graus. A umidade do ar, na capital de Sergipe, oscila entre 80 e 40%. Paulista, na Paraíba, celebra aniversário com céu claro pela manhã, passando a nublado à tarde. A temperatura varia entre 22 e 38 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 20%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Legal, de volta! Tá aí, você ouviu o Jornal da Manhã na nossa programação. Bora lá então, o pessoal quer saber de Jaborandi, como é que tá? Ontem foi quais, né? A chuva bateu na trave, mas voltou. Eita, não fez o gol. Mas é assim mesmo, ela chega, né? Ela vai chegar. É, hoje dia 31 de dezembro, último dia do ano, 2025, vai ficar só na memória, hein? Bora lá, como é que vai ser o tempo aqui? Tá dizendo o seguinte, hoje quarta de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia ou à noite. Mas é 1,2 milímetros, pancada de chuva isolada. Pode ser aqui na sede, pode ser lá no Brejão. São pancadas isoladas. 1,2 milímetros. Máxima 33, mínima 21. E o primeiro dia do ano, hein? Janeirão, quinta de sol com algumas nuvens. Também chove rápido, mas a probabilidade é maior, 77%, 3,5 milímetros. Janeiro começando aí com 3,5 milímetros, 31 a máxima, 21 a mínima. Sexta-feira, de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. 78%, 4,1 milímetros, 31 a máxima, 21 a mínima. Sábado, dia 3, já aumenta a probabilidade de chuva. A temperatura cai para 28 a máxima, 21 a mínima. 11,5 milímetros no sabadão, dia 3. Probabilidade em 88%. E o domingo, hein? Domingo de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. 12,6 milímetros, 86%. A chuva vai se concentrar aí durante a madrugada, viu? Nesses dias aí, a chuva tá durante a madrugada. É, segunda-feira, 82... Pera aí, segunda-feira, 5,7 milímetros. Terça, dia 6, dia de Reis, né? 6,7 milímetros. Dia 7, 5,2 milímetros. Dia 8, não há previsão. Então, há previsão de chuva aí por esses dias aí, mais concentradas durante o período da madrugada. Maria de Dinda tá ligadinha com a gente, tá ligada na programação. Fala aqui, ó, que Deus abençoe o seu dia, sua família, seu trabalho. É, a Maria, lá em Goiânia, Maria de Dinda, tá, pede música de Amado Batista, Lábios de Mel. Oferece para todos que gostarem da música, desejando feliz ano novo, que 2026 seja de paz, saúde e vitórias. Muito obrigado, Maria de Dinda. Desejamos a você tudo de bom, que Deus abençoe cada dia mais, tá bom? Muito obrigado aí. O Geraldão, marca de credibilidade, nosso amigo Geraldão, que está patrocinando um rádio aqui para os nossos ouvintes. Vamos sortear um rádio. Inclusive, eu estou colocando o nome de todo mundo aqui, viu? Vai participando que eu vou colocando aqui. Ele deseja a todos um feliz ano novo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amigos e ouvintes dessa rádio maravilhosa e que alegrou todos os dias desse ano. A casa de cada pessoa sintonizada na Liberdade FM. Palavras do nosso amigo Geraldão. Obrigado, Geraldo. Geraldo gosta do forró, vou mandar pra ele a nova. Música nova, acabou de sair do forno. Tô ligando, Rasta Chinela, volume 1, 2026. Demais, estou louco. Muito bom, Rasta Chinela voltando às origens. Volume 1, 2026, ó. Hoje Dona Cy vai estar aqui com vocês no programa Caminhos da Igreja. Ela avisou aqui agora que vai estar aqui na programação e já está desde já desejando a todos os ouvintes um feliz ano novo, que 2026 seja muita saúde, né, Dona Cy? Obrigado pela sintonia, Dona Cy. Daqui a pouquinho ela está por aqui. Hoje ela vai apresentar o programa Caminhos da Igreja. Valeu, Dona Cy, um grande abraço para a senhora. Muito bom, muito bem, vamos seguindo por aqui, desejando a vocês aí muitos, muitas felicidades, que esse ano seja de realizações, hein, 2026. Tá chegando, tá quase, faltam algumas horas aí, 12 horas mais ou menos, né, e 20 minutos, muito bom. João Paulo, Rádio Coriba FM, valeu João Paulo, grande abraço. Quem mais aqui? Ah, muito bem. Tá dando uma chiatinha aqui? Acabou, né? Muito bom. Didi Brandão, tá lá ligadinho? Acho que não tá, não. Mas o nosso abraço pra ele lá. Muito bem. Vamos seguindo, vamos seguindo. Telefone aí, já tem algumas mensagens. Vamos aqui. Cadê? Sem querer, apaguei aqui. Ó. Quem mandou, manda de novo. Se puder, né? Ah, tá aqui, ó, nosso amigo, qual é o nome dele aqui? Zói, lá em São José. Alô, Zói! Zói tá lá no São José. Ele pede música, Zezé de Camargo, Luciano, Dia em Que Sair de Casa, oferecendo pra família de Geraldão, pra Tonho de Antenor, Feijão Duro, Preta, lá no São José, e pra todos os ouvintes. Valeu, Zói, obrigado pela participação, tá lá ligadinho. Rosânia também tá ligadinha, Cida, Vânia, Wagner, Liro. Luzia, alô Luzia, obrigado pelo carinho, Luzia. Elias lá em Maitinga, Valmir, seu Negro de Faustino, Detona, alô Dete. Gente, quem quiser mandar áudio aí, desejando feliz ano novo, pode mandar, viu? Quem quiser entrar ao vivo também, pode ligar, que a gente coloca ao vivo aí a sua mensagem, se você quiser mandar ela. Os comerciantes que quiser falar alguma coisa, pode também, se tiver com o rádio ligado aí, você comerciante, pode mandar. Alô Jess, Jess eu sei que tá ouvindo lá. Enquanto o pessoal vai se preparando, eu vou mandar Gata do Chapéu. Gostei, gostei do Rasta Chinela. Hoje é dia de São Silvestre, o santo do dia de hoje. Uai, menininho, quatro cores que nós não pode brincar, pia. Água de morra abaixo, fogo de morra acima, praga de sogra e paixão. É, chicote de luxo. É, menino. Paixão é coisa séria. Ó o poeirão. Tá vendo? Não brinque com a paixão, amigo. Tome cuidado. Explodiu no meu peito. O coração tá machucado. Não brinque com a paixão, amigo. Ela maltrata. Ninguém essa doença. Quase que se treme e mata. Às vezes fecho os olhos. Não me satisfaz. Legal, Dete está desejando um feliz ano novo para todos os ouvintes, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, viu, Dete? Então vou encerrando por aqui, gente. O último programa de 2025. Até amanhã, até ano que vem. A gente se encontra por aí. Um grande abraço a todo mundo. Fique com Deus, feliz ano novo. Se beber, não dirija. Divirta-se. E vamos entrar 2026 com os dois pés. Nem com o direito, nem com o esquerdo. Com os dois pés. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a filha abençoar. E o olhar de minha mãe. Vibração positiva. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha vez. Feliz ano novo pra todo mundo! Tchau, gente! Até amanhã! Zen com S735, canal 285, Liberdade FM, a rádio feita pra você. Apoio cultural. Amigos de Jaborandi, a Agro Antônio Balbino agradece a você, cliente e parceiro, pelo incrível sucesso de 2025. Juntos, com certeza contribuímos para o contínuo melhoramento genético das raças Nelore, Guzolando e Girolando, sempre em busca do melhor para ofertar a você, nosso estimado cliente. Desejamos que o Natal traga paz e o ano novo de 2026 venha repleto de prosperidade e novas conquistas. Boas festas é o que deseja a equipe da Agro Antônio Balbino. Últimos dias do Natal Encantado Casa Ramalho. Venha garantir os presentes de Natal de toda a família. Móveis, eletrodomésticos e eletrônicos com preços imbatíveis. Ainda dá tempo de comprar barato. Não deixe para a última hora. Aproveite os descontos exclusivos. Natal Encantado Casa Ramalho. Corra para a loja antes que acabe. 100% na moda, 100% feliz. Brenda Modas, é assim que se diz. Moda masculina, moda feminina. Brenda Modas veste toda a família. Cama, mesa e banho, roupas e acessórios. Brenda Modas, o seu brilho nos olhos. Andar na moda com estilo e elegância é aqui em Brenda Modas. Aqui você encontra moda adulto e infantil, acessórios, cama, mesa, banho. Brenda Modas, Avenida Francisco Moreira Alves, Centro Jaborandi. Fone 3683-2011. Brenda Modas, deixando você na moda. Brenda Modas. Alessandro Gás e Locações. Precisou de equipamentos para sua obra? A gente aluga betoneira, escoras e andaimes com qualidade e praticidade. E tem mais! Além das locações, Alessandro Gás e Locações também oferece gás de cozinha com a entrega mais rápida da cidade. Estamos localizados na Rua Tiradentes, próxima Academia de Jackson. Atendimento todos os dias, das 6 da manhã às 21h30. Ligue agora e faça o seu pedido. 77 99995 2121. Alessandro de João Diana agradece a sua preferência. Você sabia que o SAAI de Jaborandi tem um atendimento online via WhatsApp? Nele, você pode pedir segunda via de contas, consultar débitos, tirar as suas dúvidas sobre documentações necessárias para novas ligações ou religações. Pode também informar falta d'água, vazamento de esgoto ou qualquer outra emergência. Anote o telefone 77 999887507. 77 999887507. É o SAAI, escutando você. SAAI Jaborandi, trabalhando para facilitar o seu dia a dia. Atenção, atenção, Jaburandi! A Clínica de Olhos Visão informa. O doutor José Cardoso estará atendendo no dia 7 de janeiro, quarta-feira, de 1 às 5 horas da tarde, realizando o exame de vista a preço de convênio. Tratando de retinopatia diabética, descolamento de retina, doença na mácula, medindo pressão ocular, fundo de olho, teste do olhinho, laudos para o INSS, para o DETRAN e AgLaser. Exame de mapeamento de retina, topografia, baquimetria, campo visual, curva tensional diária e exames para acompanhamento de glaucoma. Então não perca esta oportunidade e agende agora mesmo seu exame de vista a preço de convênio. Maiores informações pelo telefone WhatsApp 779-9957-0655. O doutor José Cardoso, de Brasília, estará atendendo na Clínica de Olhos Visão em Jaburandi no dia 7 de janeiro, quarta-feira. Aproveite e marque já seu exame de vista. Mercearia Brasil é o seu ponto ideal. Venha para a Mercearia Brasil. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos de higiene e limpeza, bebidas quentes e geladas, uma grande variedade de brinquedos e artigos para presente, e lanches saborosos. A Mercearia Brasil é correspondente do Banco do Brasil. Pague suas contas, faça depósitos e saques. O que você está esperando? Venha para a Mercearia Brasil. Prepare-se para a fibra campeã com mais velocidade. O novo plano de 900 mega chegou para revolucionar sua experiência digital. 900 mega de ultra velocidade, download e upload mais rápidos, instalação e roteador grátis, mais de 100 canais IPTV e o melhor, acesso a um hub de canais exclusivos como Telecine, Paramount Plus, Watch TV, Sport TV e muito mais. Filmes, séries, esportes ao vivo e muito mais. Vem pra Telecom Provider, a fibra campeã com mais velocidade. A Provider me salvou, a velocidade do meu plano aumentou. Na Nutrindo Fábrica de Ração Animal, temos tudo para a sua criação. Temos ração para aves, ração para suínos, gado de corte, confinamento, gado de leite, proteinados e minerais fosfatados. Temos ainda farelo de milho e milho em grão. Dê uma chance para os seus animais conhecerem os produtos da Nutrindo. A melhor qualidade e menores preços você encontra na Nutrindo. A Nutrindo Fábrica de Ração Animal fica localizada aqui em Jaburandi, próximo ao Planalto. Entre em contato através do nosso WhatsApp 77 999550514, Nutrindo, fábrica de ração animal. De volta, o sucesso está de volta na sua Liberdade FM, a rádio feita pra você. Eu te vi passar no rolê que eu tava dando antes mesmo de entrar. Bonezinho pra trás, jogando fumaça pro ar. Cê fica uma graça quando tenta não me olhar. Continue ligado, vem aí a próxima atração. YS735, canal 285, Liberdade FM, Jaburandi, uma rádio da ACMMJ. Direção geral José Costa, a rádio feita pra você. A partir de agora, a sua Liberdade FM 104.9 apresenta programa Caminhos da Igreja. Eu sou feliz por ser católico. Não tenho medo de dizer. Sou evangélico, batista, protestante, eu sou artista. Levo Cristo todo a todo irmão e no meu coração. Você é feliz por ser católico. Não tenha medo de viver o evangelho. proteste se preciso, contra tudo que oprime o coração. Somos todos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria. Boa tarde, irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Liberdade. Paz e bem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos uniu no amor de Cristo. Unidos neste amor de Cristo, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, neste último dia do ano, vamos viver juntos esta hora da graça, que é a hora que o Senhor nos confiou, para em nome do seu Filho Jesus Cristo estar ouvindo a palavra do nosso Deus. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a solenidade do que vivemos, do, estamos vivendo, né, do Natal, nos coloca diante de uma das realidades mais fundamentais de nossa fé. Encarnação da palavra divina nos leva à dignidade de filhos de Deus. Por isso, vamos celebrar com muita alegria. Vamos viver esta hora com muita alegria, muita esperança. Essa última hora da graça deste ano. Meio-dia a uma hora é a hora da graça. E graças a Deus nós conseguimos viver este ano muitos dias. Nem todos, devido às condições humanas. Então, não vivemos isso todos os dias aqui na rádio, mas vivemos em nossos corações de lembrar. Só no sábado, no domingo, a época que eu tive que me afastar, agora como eu estou também lutando contra esse problema, que eu não posso estar lendo, né? Portanto, mas mesmo assim, é a hora vivida, alimentando o nosso corpo físico, e lembrando durante nossa refeição, lembrando do grande amor do nosso Deus por nós, que nos deu o nosso alimento, nos deu força, coragem, perseverança, muita esperança, né, na fé, para trabalharmos e termos o nosso alimento e rezar por aqueles que menos têm. Portanto, irmãos e irmãs, neste último dia, vamos juntos, dia de São Silvestre, vamos juntos invocar a Santíssima Trindade e iniciar o nosso programa, assim, com muita, mas muita alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecesses o princípio e a perfeição de toda religião, no nascimento do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é plenitude de salvação da humanidade. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caros ouvintes, irmãos, ouvintes da Rádio Liberdade, demos graças a Deus por esta rádio que temos, pois a Rádio Liberdade também é um instrumento de fé, nos leva orações, palavras do nosso Deus. Hoje vamos tentar dar um jeito de ouvir a leitura do livro de São João, está em 1 João capítulo 2, do 18 ao 21. Esta carta é a primeira carta de São João que nós vamos ouvir. Depois nós temos o Salmo, que é o Salmo 95, e vamos ouvir o Santo Evangelho, que também é João, capítulo 1, do 1 ao 18. Nós vamos deliciar dessas palavras dentro de instante. Mas vamos juntos ouvir músicas para que nosso coração fique assim, bem alegre, neste último dia deste ano. E louvo a Deus. Eu louvo muito, mas muito, meu irmão, a Deus, hoje, por este dia que nós conseguimos viver este ano de 2025, este ano jubilar, e que nos apresentou tanta coisa boa para vivermos juntos. Então eu quero botar essa primeira música que vai agora. Vai para nossos ouvintes das comunidades. Vou tentar falar o nome assim de alguns que eu me lembrar. Mas as comunidades nós podemos começar assim por toda Jaborandi, por nossa cidade. Depois nós temos aqui nossas comunidades como Planalto, São José dos Arrudas, não é daqui do nosso município, mas que está ligadinho conosco. Todo mundo lá de São José dos Arruda, Vila Montalvão, lá Nova Colônia, que também é do município de Coribe. Na Germânia também é do município de Coribe. Brejão, no Jaburu, que temos nosso ouvinte Luzia lá no Jaburu, que não perde o nosso programa, e muitas outras de lá. Aí aqui em cima, ó, Caatingas, um abraço para todo o pessoal.